9907, sala 44, direita no 219. 1 no 219, sala 99. Salvador, total 9907, Lisboa Acústica. Total, bem-vindo, prossiga, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, 70 sinalizadores, possivelmente a posição 09. Alfa Kilo, pátio 3, ficará atento ao sinalizador, posição 09, 09. Salve Salvador, trip 5393. Prossiga. Solicita retorno à posição no 43. Tem qual motivo? Devido ao despacho com o passageiro. Ok, faça assim então. Ingresse Juliette, prossiga via Alfa e retorno via posição Kilo, ok? Estou com traço agora da Total, que está finalizando o estacionamento do Pátio 3. Sem problema, vai ser via Alfa, Kilo e Pátio 3. Muito obrigado. Tempo 95, da Vedão. Trip 5595, boa noite. Acendo identificação, vou ir no rumo de Bombe. Quando em Bombe, autorizada a chegada. Ajuste o 0093, aguarde ILS X-Ray. Identificou para o Edbombe, interditando a chegada para o ILS X-Ray da 1-0-5-5-5-5-5. Afirma, está agora 51 milhas aí de posição, 51 milhas para Bombe, 3-5-5-5-5. Doutor Salvador, 662, cruza 1300, Santa 3662, contato, submantenha 310 na Puca, Jamos e Par, Santa 3662. Subindo, 310, Santa 3662, possibilidade de voar Puca. Autorizado Puca, Santa 3662. Mando Puca, Santa 3662. O 5393, após Kilo, retorno para a posição 02, ok, do pátio 3. 02, muito obrigado, nos chamaremos para novo puxa acionamento. Gente. O nosso motivo, por incrível que pareça, nosso despacho esqueceu 4 passageiros para trás. E seria bem rapidinho só embarcar os 4 passageiros e uma nova solicitação para puxa acionamento. Ok, ciente, reporto quando pronto novamente o 5393. Obrigado, senhor. Nada. O azul 92, quais são? 4298, cópia. Cópia o azul 4298. Salvador Petrolina, 300, rota Pesulu 20, decola 10, primeira curva esquerda. Subida Momo, transição Flock, 5424, transponder, controle 199.8. Ok, autorizou Petrolina, nível 300, decola da 10, com curva esquerda, saída Momo, transição Flock, primeiro vira Upper Zulu 20, aciona 5424 e o controle de saída 198, para o azul 4298. Portão 8, chame o ponto de posicionar. Vai chamar o ponto de 8, o azul 4298. Salve Salvador, boa noite, eu vou no 604, tem aqui na Zipa, no portão 3, para a cópia 370, Fortaleza. Já foi autorizado, 370, portão 904, ok. Autorizado, trip 5296, chame para o táxi. O Salvador copiou o gol no 604? No 604 não escuta. Essa sente da Zito, portal número 3, 370 para Fortaleza. Ah, já foi autorizado, confirme, quer uma nova autorização? Não tem ela copiada não, poderia repetir aqui, por gentileza? Afirmativo, 370, rota Pisolono 9, decolono 0, com curva pela esquerda, perfil da Momo, subida Momo, transição Froti, 5405 transponder e controle PL 199.8. Autorizado 370, Fortaleza, Pisolono 9, decolada 10, curva esquerda, Momo, transição Froti, 5405, 198, controle de saída, o 1604. Portão 3, chama quando posso puxar. Chama aí. Torre? Na escuta, prossiga aí, a chamar, já chamei uma vez, mas não estava na frequência certa. Bono 076, livre pouso, no zero, vento no 10 graus e no 4 nós, check trem. Trem baixado e travado. Bono 073. 76. Salvador 35393 para posicionamento. Gente, o tráfego da companhia foi autorizado no 02, após eu libero o senhor no... Pois não, foi autorizado no 04, na posição 04. Após eu libero o senhor no 02, mantenha a escuta e aguarda, por favor. Mantenha a escuta aguardando o tráfego da companhia. Que era outra nave da companhia, faço simultâneo. Muito obrigada, comandante. O trip 5393 está autorizado por seu tempo após o tráfego da companhia. Reportaremos o saque. Está autorizado por estacionamento atento ao tráfego da companhia. Merece. Gente, Rio 5972, continue a aproximação. Número 2 para pouso, reporte baixado e travado. Possível reportar a baixa. Já está a baixa travada, o Rio 5972. Ok, 5972. Ponto de espera 118 decimal 95, altimetro marca 1013, tenha bom voo e até a próxima, trip. Ok, tá com o 076, solo 53, direito 1219. 1219 após o braço. Sim. Aguarde a pista livre, vento para cheque 100 graus, 1-1-9. Ciente, aguardando a pista livre, o Rio 5972. Já está livrando aqui o voo. Área e ajuste 1013. Chegada Mari, certo? Solo Salvador, boa noite, voo 1076, livrou. 076, prossegue via Alfa, me chamando antes da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, dona 076. Trip 5216, mantenha ponto de espera. para o táxi 35393, agora com 37 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Recife. Só não entendi o número de pessoas a bordo, poderia confirmar por gentileza? 37. Vai seguir em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, 35393, muito obrigado. Salvador, 35595. Prossiga. Autorizaria pelo da presença? Livre. Ok, muito obrigado. Salvador, é o Ucha, né? 613 no portão 4, puxe e acionamento. 613, mantém, escute a guarda pra puxe, por gentileza. Eu tenho uma aeronave da Gol que vai parquear no 02, após eu libero o senhor, ok? Estou escutando, 613. Patrão de Salvador, Xanã 6224. O senhor 224 é o número 3 para pouso. Autorizado via chegada à mar e ajuste 1013. Via chegada à mar e ajuste 1013, senhor Flavio, estou fechando a linha 224. Autorizado, 3398, compra a chegada, é o número 2 para pouso. 3595, sem restrições até 2000, número 1. Ok, até 2000, sem restrições, o 3595, autorizado, a gente vai. A princípio vamos manter pelo, aguarde para voar dona. Ok, mantendo pelo tripé. Autorizado puxa, ok? Então seu operado preferido. Autorizado puxa, me chama quando pronto para o táxi. Ok. Autorizado puxa, será preferido a gente, o 4298. Puxa, né, 63 no 4, assim que o traço da Gol parquear no 02, autorizado puxa no 4. Assim que o Gol parquear no 2, autorizado puxa novamente, 6393. 5216, decolou 858, eu chamo controle 1998. 198 na chamada, 5216, boa noite, obrigado, bom trabalho. Boa noite. Eu estou em 118.95. G1 70, chama 6224. Prossiga na via chegada, capitão. Enter. Controle. Controle Salvador, boa noite, 35216. 35216, o controle, contato radar. Grato. O Mike é com o Juliette, confirme quanto tempo vai passar no pátio 3. 3305, boa noite, é o controle de Salvador. Autorizado via chegada à mar e ajuste 10 no 3, número 4 para o pouso. A via chegada autorizada. Juliette, torre. 525, está autorizado, Duna, livre aliás, e aguarde transferência. Confirme. 35393, corrigindo, livre decolagem no zero, vento no 00 grau, 09 nós. Autorizado decolagem, 35393. Na planta para ataque, P288, 3 horas e 20 na autonomia, altera Salvador. Prossegue até através do gate 62, aguardando para prosseguir o azul 4298. Então, estou autorizado até através do gate 62, lá espera sua autorização para prosseguir o azul 4298. Salvador, 35393. 35393 é o controle, contato radar. Para o táxi, o Ocean Air 6313, 129 a bordo, 5 horas e 20, alternando o galeão. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marcha agora 1013, tem um bom voo, 6311. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, poxa, né? 1393, foi. 4298 da Azul, vai seguir o tráfego da Ocha via Índia Alfa, quando lá 118.95, altímetro marca 1013, tem um bom voo, até a próxima. Espera lá, Mike Eco Juliette, ingressa pistão no 7, reporte livrando na Quebec. Triple 5595 na final, checa trem, torre 11895. Então, 3398 livre, aproximação e alerta. Oceano 224, vetoração para sequenciamento, esquerda pro 020, continue descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Meia dúzia de milhas para a ETAP, Oceano 6224, cruzando agora 8000. Positivo, ouviu a instrução do controle? Negativo, confirmo. Vetoração pro 360, continue descendo, está limitado pelo localizador. Continua descendo pro 360, limite ao lock, o Chanel 6224. A pro é 360 e a altitude é 2000 pés. Pro é 360 e a altitude é 2000, o Chanel 6224. Travado. Trip 5515, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, informa Airbus para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos, vento para check 100 graus, 111 nós. Recente, aguardando a pista livre, trip 5515. Luciano 224, direita 070 para o localizador, chame estabilizado. Localizador, confirmador, 624. 070. 070, chame 624. Décima 8. Bom, 98, chame 63, 93. Com Juliette Ente, prossegue via Mike Lima, Lima mantém, chama o Sol 1219 para prosseguir no táxi. Do 4298, pode ser a 00. Do 4298, mantém a ponta de espera. Mantém, pode ser a 4298. 313, controle, contato rodado. Tá? Autorizaria a prova de Leda, 6303? Autorizado. Obrigado. TAM 3398, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. 398. Foi Salvador, boa noite, ao TAM 3398. Já no ILS, estabilizado e avistando. Tensão 3398, continue a aproximação, aguarde pista livre. 3398, aguardando. Vai entrar em contato com o senhor para saber as suas intenções, que eu acho que devido a obras lá, ele vai querer saber exatamente o que você vai fazer. Mantenha a posição reaguarda, por gentileza, ele vai entrar em contato com o senhor. Obrigada. Cinco no 5, solo 07, direito no 219. Direito 219, triple. No localizador Oceania 6284. Oceania 6284, livre LS agora, se tiver. Livre LS, aguardando preferência, Oceania 6284. Pátio 3 vai pro 01 no pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, 01, é o pátio, é o, a posição? É, a posição é 01 no pátio 3. Ok, obrigado. O Mike Axilete vai contornar o pátio, vai reportar para ingresso no pátio 3, ok? Conhece o aeródromo? 090 graus, no meia dúzia de nós, check trem. Nossa, checado de repouso, 90, 3398. Oceano 6224, 5 milhas e meia por externo, cheque o trem, torre 11895. Torre Oceané 6224. Cheque estacionamento. Plano 604 autorizado, puxa estacionamento, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 604. Tá já as 4 milhas, Oceané 6224. O senhor está agora em Duna, né? Confirmando? Tá, 4 milhas do marcador externo, Oceania 6224. Ok, ciente, Oceania 6224. Azul 4298, confirme sem condições de agilizar as manobras assim que é autorizado. Afirmo, sem condições, Azul 4298. Azul 4298, observe a passagem do tráfego na curta final, Airbus após a linha mantém piso no zero agilizando, preparando-se para a decolagem imediata. Ok, então após a passagem do tráfego na final curta, está autorizada a linha de manter o azul 4298 agilizando. Solos 1-1, direito 1-2-1-9. Direita 3-3-9. Piota. 3-3-9-8, prossegue via Alfa, me chama Alfa Kilo. Pátio 3, a posição 02 no pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 02, TAM 3, 3 a 1. 1 a 0, azul 4, 3 a 2 a 1. Chamou o gol no 074? Afirma, autorização Guarulhos, quem está 074 está autorizado para Guarulhos, o nível autorizado é o 360. Decola da pista 10, cumpre percebida a saída da Elida Bridge, onde intercepta a peso 16 e prossegue Bravo até o Zulu Trive conforme a rota. Aciona 5430 no transponder 119.8, é a frequência do controle. Autorizado Guarulhos. Cotejamento correto, me chama quando pronto pro push no 02. Torre Solo Rio 5972. Rio 5972, muito boa noite. Pronto, cópia? Prossiga. Está autorizado pro Galeão, nível 400. O senhor vai decolar a 10, cumpre o perfil da saída da Eleda Eudes, onde intercepta Peruísque 50 e prossegue conforme rota. Aciona 5437 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Perfil 400 para Galeão, depois da pista 10 da Eleda Eudes, depois na Peruísque 50, conforme rota do plano de voo, 5437, 9.8, muito obrigado, chamaremos próximamente. Planejamento correto, aguardando. Voador, o gol no 604, pronto para o táxi. Com 151 a bordo, autonomia 0328. Alterna Recife. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca agora 1013, tem bom voo, gol. Índia Alfa, ponto de espera 895, 1013, gol no 604, graças para aqui. Trip 5393, chame Recife, 12685. Boa noite. O Chané 6284, solo 14, direito 1219. Direito 219, o Chané 6224. Solo Salvador, Chanel 6224, virando pela Foxtrot. Oxa, 6224, prossegue via Alfa Juliette para o 01. Alfa Juliette para o 01, Oxa, 6224. 6224. Então, 3305, livre pouso, 10, vento no 00 graus, 12 nós, cheque trem. Trem baixado e travado, tem livre pouso na pista 10, tá? 3305. Voo no 604, visual com Airbus, sinal 10. Afirmativa, no 604. Voo no 604, após a passagem do tráfego, ali mantém 10. Após o pouso da aeronave, ali mantém 10, voo no 604. Serviço saudade terminado, chame Aracaju 203. Está chamado, 352, obrigado, boa noite, trabalho. Firme? Poderia diminuir um pouquinho o brilho do vaso? É do Gladio? Vaso está com brilho máximo, poderia ser 3? É o papi que o senhor quer? Afirmativo. Obrigado. Azul 4298, chame Recife 12685. 4298, Azul. Padrão 305, sala 18, direito 1219. Obrigado. No 604, livre decolagem 10, vento 08, 0 graus, 12 nós. Gente, livre de decolagem de som no 604. Para o 05, comandante. Gente, Alfa Juliette para o 5, tá? 3305. Ano 604, decolou 20, chame o controle 1998. 1998, grato, boa noite, gol 1604. Controle, salve. Salvador, muito boa noite, Gol 1604 na Momo, cruza 1200. O 1604 é o controle, está em contato, radar. Portugal 019 control, insert now altimeter 1013, clean to 8000, both arrival runway 10, over. diga. Ok, nós vamos acionar os meios médicos do aeroporto e eu preciso saber a posição da passageira, o número da poltrona e a idade dela, por gentileza. Ok, o senhor está passando agora 18.000, vamos prosseguir a descida até 5.000, Portugal 019. Meia 04, chame 12685. Meia 04. Boa noite, o Rio 5972 para o pushback acionamento na parte 2. Autorizado, pushback acionamento, seu ataque. Seu ataque, 5972. O nome? Diga. Estado da senhora, 52, correção ao lugar, é o 14 Bravo. Ok, 14 Bravo e 52 anos. Muito grato. Obrigado, eu. E as festas são fortes. Combatidas e inéditas. Alguma. Certamente alguma consequência. Ok, sim. Obrigado. Salve, doutor. Good evening, 3178. With Victor Information. 3178, via my arrival, clear to 2000, altimeter 1013. Ok, via my arrival, clear to 2001, request Sato, Duna intersection. Clear. Yes, Duna. Clear. Thank you. tráfego, Salvador, boa noite, Chanel 6224, informação Victor, Aracaju, nível 230. Eu tenho autorizado 190, o senhor copia? Afirmo. Está autorizado para Aracaju 190, o senhor decola da 10, sai da Pucajama direto, após decolagem curva à esquerda, aciona 5440 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 190 Aracaju, pista 10, Pucajama, com primeira esquerda, 5440 e controle 198. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o push. Vai chamar. Solo, 0.34, sim, o teu aeronave da Rio que já autorizei, vai manter no escuta e vai aguardar para não preseria mesmo, ok? Salvador Ground, boa noite. Aerosaurus 850, stand 10, request a decent to leave. Ok, could you confirm your estimate to take off, Azores? 0100. Okay, sir, I don't have your flight plan. When we receive, I will give you it's a clearance, okay? Okay, we'll be sending my copy up. Taxo 5972 na Rio, com PLP 02, 3 e 10, Guarulhos. Vai seguir em frente em Índia Alfa, quando no ponto de espera, 118.95. Altímetro marca 1013, tenha um bom voo, Rio 5972. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1013, obrigado pelo serviço. Gol no 074, vai atentar após a passagem do tráfego da Rio, está autorizado o push no 2. E após a passagem do tráfego do Rio, está autorizado o 2, vai para o contato, 074. Torre Salvador, boa noite, ao Rio 5972, aproximando ponte espera 10 pronto. Rio 5972, ciente, a linha decola no zero, vento 080 graus, 149. A linha decola no zero, 5972 da Rio. Go 019, clear to 4000. 19. Portugal 019, radar vectors for to the localize. To intercept, localize and complete the approach. Left the heading 200, descending at 2000, your limit is localizer. Descending left heading 200, descending 2000, descending 2000 feet, and the limit is the localizer. Portugal 019. Left 3178, passing 6500 feet, descending at 2000, reducing to 210, number 2 for landing. Oi Salvador, cordial, boa noite, o Rio 5972, cruzando 2 mil pés. Rio 5972 é o controle, está em contato o radar. 178 Vector, left heading 360, your limit is localizer. E o 5972, obrigado. Luno 074, Alinda, colono 0, vento 090 graus, Luno, nós. Alinda, colono 0, 074. On localizer, 3178. Roger, sir, complete approach. Descending until 2000 feet. Stand by for transfer communication. Okay, campus 1031, center 2000. Port Bell 019, at intercept localizer cost, turn left heading 130, report reception. Turning left heading 130 to intercept and localizer, at final 19. Salvador, boa noite, canal 6212. 6212, boa noite, a identificação desse nível de voo 050, vigilância, chegada maré. 050, chegada maré, 6212. Voo 074, decolou os 41, chame o controle 1 no 98. 98 no 074, boa noite. Olá, Salvador Tower, 118.95, have a nice land. 95, era Portugal, 19 Heavy. Boa noite e bom final de semana. Obrigado pela ajuda. Boa noite, 1974, V500, 3604, tá, tá eu. 074, boa noite, contato radar, Planiga 3, 620, saída da El. 3612, da El, 1074. Direto da El, voo 1074. Country 178, Conarro, Salvador Tower, 118.95, following now on short final, Airbus 330 from Air Portugal. Good night, sir, have a nice landing. 18.95. Azores 850, are you ready to copy? Ready to copy, Azores 850. Clear to Lisboa, flight level 330, via Upper Zulu 10, confirm your route. It's called runway 10, with the departure Puka, departure Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Lolo transition. After departure, turn left, Skulk 5444, and frequency approach 119.8. Okay, your emission was broken, I want to repeat what I understood. Aerosaurus 850, clear to Lisboa, initial flight level 320 on upper Zulu 10, after departure on the left turn, squawk 5444, departure frequency 119.8, Aerosaurus 850. Your flight level will be 330, okay? 320. And your departure Puka, Papai Uniform Charlie Alpha, and transition Zipa, Zulu, India, Papa Alpha Yellow. Roger, so flight level will be 330, and Puka departure transition Zipa, Aerosaurus 850. It's correct, sir. Call me for pushback and stand up when you're ready. Okay, so there's a